está no ar. Inominata 616. Olá, pessoal que acompanha a gente no Universo Marvel 616. Eu sou o Corveiro e eu tô com uma crise existencial. Não sei se eu sou um MVA mais. Aqui é o Ed e em terra de cego quem tem um tapa-olho é Coronel da Shield. Ai, eu sabia que ia surgir esse clichê. Meu nome é Jefferson e muitas coisas podem se esconder por trás de um tapa-olho. Meu nome é Felga e eu estou vendo 4 navios. São 8. 4? São 8. Pera aí, deixa eu levar... É, verdade, são 8 navios. Chaves. Depois dessa Chaves, piada filho. De Chaves, a gente tem que passar para a nossa leitura de e-mails. Como vocês perceberam, a gente falando de tapa-olhos, de MVAs, obviamente o programa de hoje é sobre Nicholas Joseph Fury. É um programa especial, assim como a gente fez do Sentinela e do Norman Osborn. Tem muita coisa para falar sobre esse personagem aqui. Ou não. E-mail. Olá pessoal, estamos aqui para mais uma leitura de e-mails e também não pode ler muita coisa porque esse nominata do Nick Fury tem muita coisa a se falar, então a gente vai dar um tempo curtinho. Vamos lá, o primeiro e-mail aqui do nominata de hoje é do Vitor Teixeira, que já mandou o e-mail da outra vez, né? Ele já tá uma pessoa recorrente aqui no nominata. Parabéns pelo ótimo trabalho que vocês têm realizado nesse maravilhoso site. Tenho uma dúvida sobre a fase Joss Whedon dos X-Men. Quando Ord foi enviado para a Terra para encontrar o mutante que destruiria seu planeta, ele já sabia quem era exatamente o mutante? Eu acredito que sim, pois havia aquela inscrição na parede que caracterizava exatamente o Colosso. Se ele sabia, por que ele ressuscitou então o Colosso? Uma outra dúvida, os heróis entraram em transe e tem aquelas alucinações. Por quê? Foi devido à magia do Touro Estranho que tem um efeito inverso nos heróis ou devido a alguma magia presente na bala? Acabei de ler o último volume da fase de Joss Whedon e John Cassidy. Como sempre, um ótimo nominato, um ótimo site, matérias ótimas, um abraço a todos. Vitor Teixeira, que é de Limeira, São Paulo. E aí, Ed? É, a primeira pergunta dele, o Ord não sabia quem era o destruidor do Grimamundo. Tanto que, quando ele descobre, ele fica transtornado e até se sente culpado por ter sido o cara que ressuscitou o destruidor, né? Ia ficar meio estranho, né? Ele sabendo quem ia ressuscitar pra tentar matar de novo. Tanto que a ideia dele da cura era justamente eliminar os mutantes, que ele não sabia quem era, né? A quem tinha acesso àquela inscrição na parede era aquela um tipo de sacerdotisa lá que tinha no Grimamundo. E os X-Men descobrem essa inscrição quando vão lá. Mas o Ord não sabia, ele descobre mais ou menos na mesma época que os X-Men descobrem. Vale lembrar que daqueles alienígenas lá, nem todos concordavam que o Colosso seria o destruidor do planeta, né? Tinha duas facções. E quanto à tua segunda questão, ela é aquela explicação meia boca que o Whedon deu pra impedir que os heróis salvassem a Terra, né? A bala é que tinha esse sistema de segurança, que quando qualquer herói tentasse, sei lá, interrompê-la, né, ou se pensasse nisso, criaria uma alucinação geral, coletiva, em que todos achariam que estariam salvando o planeta, né, por isso que de maneiras diferentes cada um, até o Homem-Aranha consegue parar aquela bala, justamente para ganhar tempo deles não conseguirem bolar nenhum plano para detê-la e ela atingir a Terra. Então, respondendo a sua pergunta, ela de fato era um mecanismo de defesa, não sei se mágico ou não, acredito que não, para impedir que os heróis conseguissem impedir a destruição da Terra. É, esse papo aí é tão furado quanto aquele trote que o Magneto dá nos Vingadores na fase do Morrison. Pois é, os dois queriam competir, assim, quem ia fazer a maior sandice na hora de sair, né? O Morrison e o Whedon. O segundo e-mail é do Rafael Valente. Tanto ele quanto o Vitor Teixeira estão tentando tomar o posto do Gabriel Queiroz como leitores e ouvintes aqui mais frequentes. Estão querendo tomar a mariola do Gabriel. Pois é, eles estão que nem eu e o Léo Bento na sessão de cartas das revistas, né? Eu queria saber a opinião de vocês sobre as 5 coisas que aconteceram por causa dos Vingadores, que muitos fãs de X-Men que odeiam os Vingadores falam que foram as piores coisas que aconteceram na Terra 616. Nossa! É, vamos ver, né? O Tron, a loucura da Feiticeira Escarlate, Guerra Civil, o Hulk ter passe livre no planeta e a equipe deixar ele ser livre, e o Reinado Sombrio de Norman Osborn com a loucura do Sentinela. Eu acho que só a Guerra Civil foi culpa dos Vingadores. As coisas 1, 4 e 5 foi culpa do Tony Stark. A coisa 3 foi culpa da Vespa. Quê? Peraí, como é que é? Ó, só salientando, o que tá falando é o seguinte, que o Tron, o Hulk ter passo livre na Terra e o Reinado Sombrio de Norman eram culpa do Stark. E a Guerra Civil foi culpa da Vespa. Não, é que ele confundiu, ele tá falando que a loucura da feiticeira foi culpa da Vespa. Ah tá, ele trocou, então ele acha que é a segunda. Bom, então eu imagino que ele queira dizer isso mesmo. Só que ele tá sendo meio radical, né? O Tron sendo culpa do Stark. Na verdade, um desenho animado dá a entender que o Stark foi responsável por deixar o Tron consciente e vilanizar o personagem. Mas nos quadrinhos, o Stark não tem nada a ver com isso, né, Ed? Quem criou foi o Hank Pym, né, o Homem-Formiga. E ele, como inteligência artificial, tomou consciência própria e quis eliminar a raça humana achando que ela era o grande mal do mundo, né? O Hank Pym caprichou tanto na criação do Tron que ele criou uma inteligência artificial capaz de evoluir sozinha, né? Aquela coisa clássica do criador, da criatura e do voltar-se contra o criador e tal. E por sua vez, o Tron criou o Visão, que também se revoltou contra o pai, no caso virou herói, né? Agora, a loucura da Feiticeira Escarlate ser culpa da Vespa, você deve estar tentando relacionar com um momento que a Vespa relembrou a Wanda em algum momento que tinha filhos, né? E quando isso tinha sido apagado da memória dela. Mas assim, ela já era doida. A Vespa só cometeu um deslize. A história da Wanda vai muito mais além. O princípio dela você pega até numa história que foi relançada em maiores clássicos dos Vingadores. Envolve a fase dos Vingadores da Costa Oeste e que mostra um princípio da Wanda endoidando, né? Aquela história dela ter criado filhos que não existiam só pela vontade de tê-los. Então é uma trama muito mais complexa. A questão do Hulk ter passo livre na Terra, acho que não, porque o Stark na verdade queria justamente o contrário. A todo momento, na verdade, o Hulk foi caçado. Acho que a partir da terceira edição, né, em que os Vingadores sempre desconfiados com o Hulk, achava assim, ó, esse cara aí, né, vou tomar cuidado. Eles sempre perseguiram o Hulk, sempre colocaram rédeas curtas. Só não dá pra encarcerar ele, porque todas as vezes que tentaram despachar ele pra algum canto, ele volta. E volta pior. E tem aquela grande questão do Bruce Banner. É um cara do bem ali, que tá preso naquela maldição, entre aspas. Muitas vezes os heróis, não só o Stark, dão benefício da dúvida pro Hulk, né? Aquelas fases que ele fica sob controle, que ele funde as personalidades dele, tem um controle maior, né? Então é muito dessa esperança até de todo mundo. Mas isso não quer dizer que eles deixam ele livre, né? Tem várias histórias aqui, os Vingadores enfrentam o Hulk, o Homem de Ferro já enfrentou o Hulk sozinho também. Na verdade, acho que dos Vingadores, o Homem de Ferro que mais tentou detê-lo, né? Criando armaduras, tentando achar medidas de despachá-lo, né? Ele e o Doutor Estranho, acho que foram os dois que tentaram tomar medidas drásticas em momentos diferentes. Aí eu concordo com você numa única coisa, culpa de fato do Stark, a Guerra Civil e o Reinado Sombrio. Posso dizer que até diretamente, né? A Guerra Civil foi por conta da motivação dele de criar essa lei de registro, acreditando que estaria trazendo o melhor. E como não deu muito certo, uma consequência muito longa, né? Puxaram um paninho pra ele cair do cavalo. Na invasão secreta, ele perdeu toda a moral que tinha, né? Tudo que ele construiu se voltou contra ele próprio e gerou o Reinado Sombrio, né? Que seria a versão da lei de registro dele muito mais radical. Na verdade, até pra falar um pouco mais disso, como você pediu, tomaria todo um podcast que a gente já fez, inclusive. Então, pra quem quiser ver sobre a queda dos Vingadores, que envolve a loucura mais recente da Feiticeira Escarlate, Guerra Civil, o Hulk que foi expulso e voltou pra Terra, e até meu Reinado Sombrio, só é dar uma pesquisada nos nossos inominatas mais antigos. O Ed pode colocar aí pelo menos os três principais que você requisitou e ter uma ideia de como é a nossa opinião sobre cada um deles. Bom, eu tinha comentado que eu tinha que falar alguma coisa sobre o que seria feito do Marvel Day na última vez que a gente fez um podcast. Eu não posso falar nada oficialmente, porque o Marvel Day tomou algumas proporções maiores e não está sendo apenas mais um evento Marvel. A gente conseguiu expandir mais um pouco, eu posso já adiantar isso. A gente está fazendo um segundo dia DC, então vai ser um Marvel Day com um outro dia DC. Um evento especial, com o nome ainda a ser divulgado, mas vai ser logo. Até o final desse mês de abril vocês vão saber que evento é esse, saber mais informações e detalhes. E eu posso dizer que está muito perto de esse evento acontecer. É uma coisa muito grande, a gente expandiu fabulosamente o número de parceiros, e eu ficaria muito ligado no site. O que eu posso adiantar é o seguinte: reserve 2 dias de seu final de semana no dia 2 e 3 de junho e aguardem mais detalhes no nosso site. Ed, a gente tá precisando também que o pessoal mande mais e-mail, né? E-mails e nominata@marvel66.com. Nossas páginas do Facebook, Twitter, estão todos aí no post desse Nominata. Podemos agora partir para o programa. Então vamos continuar agora com o nosso Nominata sobre o Nick Fury. O universo 616 não é o bastante. Bom, pessoal, como a gente tinha dito, no programa de hoje é sobre Nick Fury, ou Nicholas Joseph Fury, que é um dos personagens mais emblemáticos da Marvel, né? Ele é o diretor da SHIELD, e que praticamente sabe tudo sobre todos os personagens. Mas o mais curioso, que pouca gente sabe, é que Nick Fury, é diferente de muitos personagens, e talvez até valha a pena chamar a atenção disso, foi um dos primeiros personagens da Marvel que já foi criado para ser um retcon. O personagem de tapa-olho, aquele charutão, já autocomandante, só veio surgiu muito tempo depois. As histórias originais do Nicholas Fury não é como um coronel. Então, a primeira vez que ele surgiu, ele é apenas um sargento. Em histórias criadas em 1963, mais ou menos, por Stan Lee e Jack Kirby, para justamente recuperar aqueles tipos de histórias que estão atraindo muitas pessoas na Segunda Guerra Mundial e manter viva a chama. Então, se criou a ideia do Kirby e do Lee, uma revista que é sobre pessoas comuns, né, da guerra, não heróis, como estava acontecendo na Marvel naquela época. Foi assim que surgiu o Sargento Fury e o Comando Selvagem. Então, esse Comando Selvagem, originalmente, em inglês, a tradução mais correta seria Comandos Uivantes, que é uma homenagem a uma tropa americana que realmente existiu, que eram chamadas de Águias Gritantes, Screaming Eagles. O nome do grupo das águias, ele soa muito melhor em inglês. Screaming Eagles, gritantes, né? E o interessante desse grupo, criado pelo Lee Kirby, é que era um grupo que pra época era bastante inovador, que era com etnia bastante variada. Primeiro negro fazendo parte de uma tropa, quando a gente sabe muito bem que só foi surgir um negro no exército americano muito depois da Segunda Guerra Mundial, que era o Gabriel Jones. Uma curiosidade sobre o Gabe Jones é que ele, na primeira edição, saiu branco. O Stan Lee, ele teve que falar lá pro colorista que o personagem era negro, e aí ele passou a ser negro nas edições seguintes. Mas ele, na primeira edição, ele saiu branco porque talvez até o próprio colorista não acreditou que tivesse um negro num grupo desse tipo, né? Era meio que improvável, né? Ninguém, naquela época, no 63, ainda tinha muita resistência. Na verdade, estava começando a ter uma movimentação por direitos civis americanos. Fora ele, a gente tinha Dino Manelli, que deve ter sido um italiano, pelo menos pelo nome me indica isso aqui. Isadori Easy Cohen, Jonathan Junior Juniper, que seria um dos primeiros personagens que morreria em batalha e não voltaria, então já começa com uma carga dramática bastante grande a série. Um soldado irlandês seria o Percival Pink Pinkerton, Robert Rebel Hanson, o Isadori Easy Cohen, que era um judeu, declaradamente judeu, aparecendo nas histórias e quadrinhos. Um desertor das tropas alemãs, que é o Eric Conan. E por fim, o já famoso, né, Timothy Aloysius Cadwallader Dundun Dugan, que todo mundo conhece como o Dundun, né? Todos eles comandados pelo Sargento Fury. Desse grupo aí, quem acabou tendo mais destaque foi o Dundun e o Gabe Jones, pela associação deles posterior com a SHIELD. O Gabe Jones apareceu em histórias do Hulk, o Dundun virou o braço direito do Fury na SHIELD, então eles são até os mais conhecidos do grupo. Os outros acho que meio que caíram no esquecimento com o passar do tempo, né? Pra gente que é brasileiro, principalmente, o Ed não deve lembrar quase nada dessas histórias, não é, Ed? Não era do meu tempo. Momento de tensão. Ed, você não lembra dessas histórias quando foram publicadas aqui no Brasil. Mas tem uma razão, Ed. Eu vou explicar por quê. Por que é tão vago, tão desconhecido isso pra gente? As histórias do Sargento Fury e os Comandos Selvagens, apesar de nos Estados Unidos terem durado mais de 161 edições, né? Porque essas histórias foram de 1973 até 1981. Foram praticamente 18 anos de histórias. É claro que nem em todas as edições ficou a dupla do Stan Lee e do Jack Kirby, né? por um tempo, eles saíram, e aí entrou outro desenhista, que é o Dick Ayers, acompanhado pelo um arte finalista, que é o José, o John Severin. Os roteiristas, por um tempo, foi o Roy Thomas, e o agora mais famoso, né, criador do Motoqueiro Fantasma, que entrou nessa polêmica aí de ter sido processado pela Marvel, que é o Gary Frederick. Por sinal, mais marcante que ele como Motoqueiro Fantasma foi essa fase dele no Sargento Furry e os Comandos Selvagens, porque ele é até bastante celebrado por criar histórias de tom bastante profundos, histórias que muitas vezes até lembravam depoimentos de guerra mesmo. Ele tem um arco de histórias que o pessoal mais tarde homenageou com umas histórias de artigo americano THE, onde sempre uma história era fechada, uma história solo, com uma temática profunda relacionada, né? A mais conhecida desse arco D, né, THE, é The War Lover, que seria o amante da guerra, que faz uma narrativa bastante profunda sobre essa linha bastante linear entre o que é uma morte na guerra e o do que é um assassinato. Vários outros temas ele voltou a se tratar nessa fase dele. O Gary Frederick fez vários outros arcos que tocavam assim, um ponto diferente, uma perspectiva diferente de algum momento da guerra. Então, o The Assassin, ele fala sobre uma tragédia de um cara que acabou se tornando um tipo de mercenário, enquanto sua família era, digamos assim, ameaçada pela Gestapo de Hitler. Em outro momento, uma outra história do informante, ele contestava o que era a verdade e o que era a lealdade das pessoas que faziam parte de um campo de prisioneiros dentro da Alemanha. E assim ia, várias histórias que acabaram marcando e viraram pequenas historiazinhas que faziam uma certa, uma homenagem, uma certa referência a histórias de guerra de fato. E isso hoje é bastante bem lembrado pelo pessoal que gosta muito dessas histórias do Comando Selvagem. Essas edições acabaram sendo repetidas até, dentro desses 18 anos, até o número 120 foram histórias inéditas, mas depois eles começaram a repetir as histórias, mesmo porque já fazia mais de 10 anos que elas tinham sido publicadas, e mesmo assim, 10 anos depois, as novas gerações ficaram fascinadas e que gostariam de acompanhar essas histórias e reviam isso. É uma publicação longa, né? 163 números, né? Uma coisa assim, né? No Brasil, essas histórias se resumiram a praticamente 3 edições. Teve Sargento Furry 1, 2 e 3. Caraca. Pois é. E elas alternando, né? Elas foram publicadas pela editora Paladino em 1972. Como assim alternando? Como assim alternando o quê? Ah, sim, alternando. Vou explicar o que seria o alternando. As histórias não tinham continuidade. Por exemplo, em Sargento Furry 1 foi publicada o equivalente ao Sargento Furry número 92 americano. E a segunda história que vinha era equivalente ao número 31. Aí na Sargento Furry 2, publicada aqui no Brasil, já eram outros números. Então eram histórias esparçadas, eram histórias perdidas de guerra. Melhores momentos. Lembra um pouco o que a gente viu nessa recente Avante Vingadores com o Capitão América do Teatro da Guerra, né? Que, na verdade, nada mais do que um espelho, né? Historietas que espelhavam pontos da guerra. Se resumia praticamente a isso. Agora, muito bem escritos, principalmente essa fase do Frederick. Fora essas edições mensais, que se encerraram no número 167, em 1981, que acabou sendo uma reimpressão do primeiro volume, né? Do primeiro número do Sargento Furry. Houve alguns anuais, só que nesses anuais eles já faziam referência à pós-guerra, onde a equipe se reunia ou pra lutar na Guerra da Coreia ou na Guerra do Vietnã. Por sinal, o Furry, ele teve essa sua passagem antes de se tornar um agente da SHIELD por essas três guerras, né? A Segunda Guerra Mundial, a da Coreia e a do Vietnã. Depois de ter encerrado esse período, só se voltou a falar realmente sobre o Sargento Furry e os Comandos Selvagens, uma história, uma revista única deles, só em 2009. Teve um one shot, uma revista especial, pra falar, pra fazer uma homenagem, uma referência àquelas antigas histórias. Fora disso, eles só voltaram a aparecer como referência, né? Como flashback em outros títulos, como Guerreiros Secretos, Wolverine Origins, ou até mesmo nesse cadernado recente do Projeto Marvels, que trata bastante pesado sobre os primeiros anos do Nick Fury, né? Antes mesmo até de haver um Comando Selvagem. Primeiramente, vamos falar o que é o Projeto Marvels, né? Projeto Marvels é vamos dizer assim, uma minissérie escrita pelo Brubaker e desenhada pelo Emptin, ou seja, a mesma dupla responsável pelo sucesso de Capitão América. E é basicamente assim, vamos dizer assim, tenta explicar as origens do universo Marvel, entre os primeiros super-heróis, as primeiras, como a própria história fala as primeiras ditas maravilhas. Tudo pelos olhos de um personagem que é o Anjo, né? Que é um combatente do crime em Nova York, né? Que se inspira no o Defensor Mascarado, que é um personagem que apareceu bastante nas histórias da Mulher Hulk e na Iniciativa. É uma minissérie muito bem desenhada, muito bem escrita. Brubaker mostrando um trabalho que, de certa forma, complementa aquilo que ele já... que ele veio fazendo em Capitão América, né? Que é, de certa forma, mostrar um pouco do personagem, né? Dessa parte da Segunda Guerra, né? E aqui mostra quem foi Nicholas Fury, né? Nick e um colega dele chamado Red, inicialmente eram instrutores de paraquedismo para soldados, né, na Europa, durante a Segunda Guerra. E após um contato com um capitão do exército americano, o Capitão Sawyer, O Capitão Sawyer, inclusive, ele é referido nas histórias originais do Sargento Fury e Comando Selvagem. Ele é um personagem que faz parte, como coadjuvante dessas histórias. E ele, vamos dizer assim, o Nick Fury e o Red passam a fazer missões especiais pro exército dos Estados Unidos, né? Inclusive, a primeira missão foi extraditar da Alemanha, né, o Erskine, o criador do soro do super soldado, né? Vai se desenvolvendo, Red e o Nick Fury conhecem então um outro personagem que tem aparecido bastante nas histórias atuais, que é o John Steele, que é considerado o primeiro super soldado, e assim vão realizando missões durante a guerra. Red, em razão dos eventos em Pearl Harbor, falece, o que deixa Fury arrasado, mas a partir disso o Capitão Sawyer então transfere ou cria, né, o Comando Selvagem, né? Ou seja, o Capitão Sawyer era aquele que passava as missões pro Comando Selvagem para eles realizarem. Então é um período muito bacana, porque vamos dizer assim, é anterior ao Comando Selvagem, né? É um período assim que, de certa forma, a maior parte das pessoas conhece o Nick Fury a partir da existência do Comando Selvagem, ou só mesmo como diretor da SHIELD, né? Acho que a grande maioria dos brasileiros, né? Ele é um retcon dentro do retcon, né? Se as histórias do Sargent Fury já eram retcon pra Segunda Guerra Mundial, o Projeto Marvel fez um retcon pra deixar ainda mais profunda a história de Nick. Se criar uma interligação, né? Dava a entender as histórias da época da Segunda Guerra eram muito, sabe, desconectadas, muito esparsas. De certa forma, o que o Projeto Marvel faz é juntar, casar todos os eventos, então interliga. A criação consegue mostrar a criação dos invasores, a criação do Comando Selvagem, introduz um personagem interessante, que é o John Steele, que tem recentemente aparecido, né? O Red, eu não sei se ele é original do Comando Selvagem. Antes de Projeto Marvels, ele existia no universo Marvel, ele foi criado pro Projeto Marvels. Eu tô olhando aqui e eu não vejo nada sobre esse personagem. Então, provavelmente criaram, né? Vamos dizer assim, criaram várias amarras, né, pra poder deixar o universo Marvel mais consistente, né? Acho que o objetivo, né, dessa mini é isso, né? Então, assim, eu recomendo, é um encadernado muito bom, é muito legal, assim, e assim, é um período muito bacana esse período da Segunda Guerra, normalmente rende boas histórias. Aproveitando o gancho, que o Felga falou que eles usaram a minissérie, essa do Projeto Marvels, pra ligar alguns pontos, principalmente daquela época de 1940, e encaixar um personagem com outro, interligar ainda mais o universo. Isso dentro da revista original do Sargento Fury e dos Comandos Selvagens foi feito. Nas primeiras histórias, houve já um encontro do Capitão América e o Bucky com os personagens do Comando Selvagem. E também teve uma aparição, essa é curiosa demais, porque como explicar isso hoje, né? Houve uma aparição de um jovem Reed Richards, que era um consultor da precursora da CIA, que era a OSS, falando com o Nick Fury. Naquela época fazia até sentido, né? Porque o Reed Richards, em 1960, devia ter lá, sei lá, uns 45 anos, e 20 anos depois era a guerra, então ele podia, com 25, ser um jovem consultor. Mas como é que explica isso hoje, né? Eu até vi isso daí quando eu tava pesquisando e lendo pra participar. Aí quando eu vi assim, ele encontra o Reed Richards, aí eu pensei, a primeira coisa que veio na minha cabeça foi, o Richards viajou no tempo pra ir lá encontrar com ele, e aí depois que caiu a ficha, né, que o quarteto começou a ser publicado na década de 60, na Guerra Fria, então, tanto que a origem do quarteto tem a ver com a corrida espacial, então, naquela época era plausível isso, né, hoje tem que se ignorar, o Ben Green lutou na Guerra da Coreia, o Flash Thompson lutou na Guerra do Vietnã, e esses fatos não podem mais ser citados hoje, né? Você tem que ignorar, mas quem tá curioso pra saber como é que foi esse encontro, só pra especificar, foi na terceira edição do Sgt. Fury, em 1963, que apareceu o Reed Richards, e o Capitão América e o Bucky na 13ª edição. Foi publicado em 1964 por lá. Eu esqueci até de comentar o seguinte, apesar de serem histórias de guerra, e a maioria, principalmente as foram publicadas mais no final, eram histórias sobre pessoas comuns, também tinha alguns supervilões na parada, né? Pelo menos três merecem destaque ser citados aqui. Três personagens que, digamos assim, vieram da Segunda Guerra Mundial, e alguns existem até hoje, né? São inimigos ferrenhos do Nick Fury. É o Barão Strucker, que é até o seu principal, né? Que hoje é o líder da Hydra. Na época acho que não tinha Hydra, mas ele era um dos vilões. O Barão Zemo pai e também o Caveira Vermelha. Então os três apareciam também nas histórias de Comando Selvagem. Falando ainda da Segunda Guerra e envolvendo aí retcons e tudo, saiu uma história do Garth Ennis na Marvel Max, que era... Eu não lembro agora como é que ficou em português, mas acho que era Pacificador. Pacificador, mesmo. Ficou o Pacificador. Pacificador, eles traduziram ao pé da letra, que era o Peacemaker, né, o Pacificador. E mostrava uma missão do Nick Fury no norte da África, liderando um pelotão, assim, como sargento ainda. Ele ainda sem um tapa-olho, e nessa história mostra o ferimento de granada, que o olho dele é atingido por um estilhaço, que anos depois iria fazer ele perder a visão. Uma série, assim, meio parte, né? Não tem participações assim de vilões da Marvel ou outros heróis. É basicamente uma história de guerra, mas é interessante, tipo, mostrar um pouco mais do soldado e um pouco menos do espião que o personagem ele acabou virando depois. Então ele tá lá como um sargento, linha dura. É uma história assim até totalmente à parte, né, do acho que da cronologia, tal, porque não cita Comando Selvagem, não fala, não entra muito nessa. Não aparece o Dugan, não aparece o... Eu não acho um grande trabalho do Ennis, né? Acho que é um trabalho médio. Mas é uma mini divertida, uma mini legal, assim. Gostei, assim, não é um grande trabalho do Ennis, mas é um trabalho divertido. Se for comparando, assim, histórias de guerra, ele também fez aquela Nascido para Matar do Justiceiro, que é bem mais profunda do que essa daí. E ainda no final tem uma ponte com a origem do personagem, que é bem importante, né? Isso. E no caso do Fury, a parte mais relevante para a história dele mesmo é o ferimento de guerra que ele tem, mas fora isso é uma missão genérica dele na guerra, mostra uns detalhes do personagem, mas não aprofunda tanto na história dele. O que eu tô lembrando é do quando o Fury aparece no norte da África e tá o Capitão América, Bucky e o Logan como representante do governo canadense. Que foi Wolverine Origins, né? Isso, Wolverine Origins. Teve uma história agora do Wolverine, recente, que agora saiu num dos últimos números, né? Que é o Wolverine invadindo uma base lá nazista pra matar lá um projeto lá de lobisomem. E o Nick Fury aparece, né? Pra poder pegar essas... pra pegar os dados dessa experiência pra poder usar mais pra frente. Essas pequenas, né? Essas pequenas aparições, né? São uma série de flashbacks e, inclusive, o Wolverine aparece praticamente em quase todas elas como um comando selvagem honorário. Inclusive, no recente desenho dos Vingadores, aparece rapidamente o Logan, né, fazendo parte do grupo. Então, lembrado disso, um pequeno detalhezinho. Claro que não diz o nome, mas você percebe que o Logan tá ali no meio. Aliás, falando nisso, no desenho dos Vingadores, o líder do Comando Selvagem não é o Nick Fury, é o Jack Fury, que é o pai do Nick. E na realidade meio meia, o pai do Nick Fury lutou na Primeira Guerra. Ele morreu como soldado na Primeira Guerra. E foi uma influência pro próprio Nick se tornar soldado depois e participar da segunda. Meu nome é Fury, Coronel Nick Fury. Controlo as coisas por aqui. A gente falou tanto do Nick, do Nick Fury, acabou não falando que ele nasceu na cozinha do inferno, né? A gente pode salientar rapidamente. O Ed quer falar rapidamente sobre isso, Ed? Como é que é a origem do personagem em si? A gente falou sobre a origem... como revista, mas não como foram os primeiros dias do jovem Nick Fury na Cozinha do Inferno. Ele é o mais velho de três filhos, né? O irmão dele chama Jacob e ele tem uma irmã que chama Aurora. A mãe dele morreu quando ele era bem jovem e o pai dele, que era piloto, como eu falei, morreu na Primeira Guerra Mundial. E ele acabou sendo criado pela madrasta, né? Que o pai dele tinha casado de novo, e quando morreu lá na Primeira Guerra, o Fury foi criado pela madrasta morando na cozinha do inferno. Aí na cozinha ele tinha os amigos dele lá, lutava em academia de boxe, e era um dos melhores atiradores lá numa liga lá que tinha na academia de polícia lá. Aí posteriormente ele se alistou para os militares e tal, e acabou indo para a Segunda Guerra. Que é justamente aquele comecinho retconizado que apareceu em Projeto Marvels. Antes dos Estados Unidos ir para a guerra, o Fury ele meio que se meteu ali com o exército britânico, e ele, o grupo do Comando Selvagem funcionava praticamente como um grupo de... Como é que seria a palavra certa? São os primeiros a entrar no território. Eles são os batedores para causar algum desconforto no inimigo antes de surgir o exército pesado em si. É isso que é o Comando Selvagem. É um grupo de elite. É, um grupo de elite, mas para... Como eles dizem, um grupo meio suicida até, né? Eles são os caras para saber como é, para ver como é que tá o terreno, para onde é que tem que ir. Eles são os primeiros a chegar. As histórias do Sargento Fury, fazendo seu sucesso paralelo, levaram o personagem a atrair a atenção do público e querer ver como seria ele nos dias de hoje. Foi assim que surgiu o personagem pela primeira vez nos tempos contemporâneos, que no caso eram apenas 20 anos de diferença na época, né? Como um tenente agora, recém-formado, fazendo parte da precursora do que seria a CIA, que é a OSS, a Office Strategic Service, que era a precursora da CIA, e que colocou o personagem como uma espécie de James Bond da Guerra Fria. Só que ele estava um pouco mudado. Esse Nicholas Fury tinha um tapa-olho e, apesar dos 20 anos, parecia que tinha a mesma idade. Ele estava em toda e plena forma. Isso é explicado por um acontecimento que houve e que é o que a gente que justifica a presença do Nicholas Fury até hoje com a mesma idade, que é a Fórmula do Infinito. A origem da Fórmula do Infinito veio através de um acidente que ele sofreu. Ele teve um acidente com a mina terrestre numa das missões dele e foi gravemente ferido, né? E aí essa fórmula do infinito foi aplicada pelo professor Steinberg, e aí essa fórmula, além de ajudar nos ferimentos dele, ela retardou o processo de envelhecimento. E aí ele virou meio que um Highlander, assim, né? Foi envelhecendo bem, bem pouco e... Foi o primeiro da fórmula do infinito, que depois alguns dos comandos selvagens começaram a tomar isso. Virou feira, e aí todo mundo tomava, né? Que eu lembro de cabeça, o Dugan tomou, quem mais? Tomaram os mais legais, né? O Dugan e aquele... O resto ficou velho e morreu, né? Ou morreu antes, né, de descobrir a fórmula. Um dado curioso sobre isso é que ele não... Ele foi reformulado desse jeito justamente pra aproveitar o sucesso do James Bond, que era bem na época que tava rolando aqueles os filmes do espião britânico e tava fazendo aquele sucesso. Tanto que era curioso é que o Fury, ele não parecia ter a mesma idade, ele parecia até ser mais jovem do que ele era antes. Até pra fazer aquela coisa de um cara mais, assim, boa pinta e tal, né? Justamente o que o James Bond é, né? Um espião, boa pinta, conquistador e tudo mais. Tanto que posteriormente o Fury ganhou até uma parceira barra interesse amoroso, né? Que é a Condessa lá. Aqui. E tudo a ver com esse clima James Bond que queriam colocar nas histórias. A ver com a época também, né? Guerra Fria e Esse tipo de história estava em alta. Essas ali. Primeiras histórias foram publicadas em Strange Tales, que era uma revista que até então quem ostentava, quem era o carro-chefe, era o Doutor Estranho. Quando o Nick assumiu, ficou dividida a revista em 12 e 12, né? 12 páginas com o Stephen Strange e 12 com o Nick Fury. E foi fazendo sucesso. Foi nessa época, como o Ed falou, que o personagem foi mais ligado, tirou um pouco daquela ideia de ser um mero soldado, e mais ligado com a espionagem. Então, foi aí que surgiu uma série de equipamentos que na época não eram impensáveis de existir, como o aeroporta-aviões da SHIELD, o carro que voa, até mesmo os MVAs, que a gente vai falar à vontade aqui durante esse podcast. Inclusive as capas, né, das revistas, né, que foi Nick Fury, Agent of S.H.I.E.L.D., eram, assim, umas coisas bem surreais, né? E isso vale a pena chamar atenção. Isso é mérito de um desenhista, que até o Deodato comentou recentemente que era uma das influências que ele tinha, que é o Jim Steranko. O Jim Steranko deu todo um visual estilo James Bond na época. Inclusive, tem uma das capas da revista Age of S.H.I.E.L.D., que foi a que substituiu a Strange Tales, né, com 24 páginas só com Nicholas Fury, que é completamente aquelas capas capas de James Bond. O Ed pode até colocar um link da imagem aí pra vocês conferirem. Não é aquela capa que ele tá apontando a arma pra frente e tem uns círculos preto e branco? Isso, um cenário preto e branco totalmente retrô. Essa capa aí é tão clássica que ela, vira e mexe, ela tá sendo referenciada até hoje. Vira e mexe, essa capa? Vira e mexe tem alguma... É, Marvel Zumbis Marvel foi uma das capas, né? É, e às vezes uma história do Nick Fury ou de algum outro agente, alguma coisa do tipo, eles fazem uma capa relembrando essa capa antiga aí, tão clássica que ela ficou. Acho que dessa fase do Steranko, acho que a capa mais clássica e mais conhecida é essa. É, essa é a capa do número 4, que é quando eles voltam um pouco pra contar um retcon de como é que foi que Nicholas Fury foi chamado pra ser o diretor da SHIELD. Porque poucas pessoas sabem que a SHIELD foi, na verdade, criada por Tony Stark. Nessa edição número 4, que eu acabaria de falar, é tipo uma história de origem. Todas as histórias, tanto que houve no Strange Tales, até na revista que substituiu, que foi o Nick Fury, agente da SHIELD, o Nick já era um agente da SHIELD e o comandante principal. Inclusive, assim, ele só havia acima dele uns senhores misteriosos, acho que eram uns 12 personagens, que nunca apareceram rosto na vida, que o Nick Fury devia explicações. Eles apareciam em telinhas e monitores. Mas isso foi usado muito tempo depois também. É, e depois foi descontinuado essa história que ninguém sabia que esses personagens, nem ficou sabendo. E ficou... Não, mas eu acho que o próximo número de Guerreiros Secretos entra nessa parte, que deve ter a ver com aquela roda zodical. Deve ter a ver com isso, então. Isso. Não, mais ou menos. Os zodíacos são os inimigos. Não, mas tem. Numa das histórias do Nick Fury tem uma base, que acho que é na Itália, que tem uma mesa em que cada cadeira representa um dos 12 signos do zodíaco. Provavelmente, agora, já que essa parte dos 12 nunca foi explicada, provavelmente agora o Hickman deve fazer coisa. Eu não sei, eu tô chutando, porque é o que é a sinopse eu da... Eu acho que é meio fora, porque isso aí nunca foi descontinuado, até onde eu li. E bom, e... Se fossem menos pessoas, se não fossem 12, eles iam colocar que são os Illuminati. É verdade, né? Bom, aí o Nick até então aparecia como já um integrante da SHIELD, mas só nessa edição 4 que foi explicada como é que foi que ele chegou. Que ele até era apenas um agente da OSS, que depois se tornou CIA, e ele é abordado por um agente que já é da SHIELD. O agente aparece na frente dele com aquele carro flutuante, que é a criação do Stark, igual, fazendo uma referência bem paralela com o filme, como a gente viu, né? E chama o Nick pra ser... pra ir pra o quartel-general, que era no aeroporto de aviões. Aí chegando lá, ele entra em contato com o Tony Stark, praticamente toda a SHIELD no seu início é montada com tecnologia Stark, e ele convida o Nick pra ser o diretor. E tudo isso acontece, tudo isso aparece nessa edição 4. Numa das histórias da década de 90, aquela que marcou o retorno, né, na qual a agente Carter descobriu toda a trama que envolveu o assassinato do Nicholas Fury, que na verdade matou foi um MVA, pra variar, né, uma das partes da história diz que existiu um outro diretor anterior que era um agente da Hydra infiltrado, né, que era o Anjo Caído, né, que aí que o Nick Fury descobriu toda a tramóia, que ele era um agente duplo, tal, derrubou e posteriormente assumiu o comando da organização, né? Apesar, acho que da grande maior parte dos lugares na internet, se você procurar, vão falar que Nick Fury foi o primeiro e talvez o mais longo diretor da SHIELD, né? Tem esse pequeno, eu não sei se é um retcon, se houve mesmo, se acrescentaram só essa parte, se houve essa publicação dessa história. Provavelmente isso daí deve ter sido citado só nessa história, então anos 90 e tudo mais, acho que por isso que talvez seja ignorado. Então, bom, apesar de ter sido muito boa e bastante elogiada essa fase do Jim Steranko, do Agent of S.H.I.E.L.D., em 15 edições da revista, o Nicholas Fury morre. Morre daquele jeito, né? Morre pra ser substituído por um MVA. Na verdade, que deve ter morrido é MVA, e aí foi. As três últimas edições, porque na verdade o Age of S.H.I.E.L.D. foi de 1 a 18, foram, mais uma vez, reimpressões da fase do Strange Tales. Republicações das melhores histórias. E aí o Nick Fury meio que sumiu. Foi o primeiro sumiço das histórias Marvel. Não sei como é que ele voltou, não sei como foi essa primeira explicação. Foi a primeira morte dele antes daquela malfadada morte nas mãos do Justiceiro. E aí, essas histórias, o Nick passou a fazer fazer pequenas participações em outras revistas. No Quarteto Fantástico, nos Vingadores, sendo aquele personagem misterioso que sempre falava alguma coisa. De destaque que envolve mesmo o personagem, só houve duas minisséries, e acho que apenas uma delas foi publicada aqui no Brasil, que é a Nicholas Fury versus a S.H.I.E.L.D. Aqui no Brasil ela foi publicada em 1992 e teve 6 edições. A outra, que foi menor ainda, foi Nicholas Fury's Age of S.H.I.E.L.D., só que volume 2, eu acho que nem chegou a ser publicado aqui. Não é nessa que a S.H.I.E.L.D. volta? Eu acho que sim. Essa saiu sim. O lance é que assim, no Brasil, poucas histórias dessas realmente chegaram até a gente. Essa Nicholas Fury versus Age of S.H.I.E.L.D., ela foi publicada pela Editora Abril, ok. Só que as histórias do Jim Steranko foram publicadas por uma editora bem desconhecida, chamada Trieste. E acho que dificilmente alguém deve ter lido aqui. Eu lembro que é até complicado mesmo fazer um programa sobre Nick Fury por causa dessa forma espaçada e que saiu aqui no Brasil. Eu lembro que na revista do Aranha, nos primeiros números do Aranha da Editora Abril, tem histórias do Nick Fury enfrentando Garra Amarela, junto com a S.H.I.E.L.D., bem espionagem mesmo, essa espionagem fantástica com aparelhos modernos e tal, mas saía na revista do Aranha, assim, que é nada a ver, né, uma coisa com a outra. Ao menos se saísse, sei lá, num Super Aventuras Marvel ou numa revista do Capitão América, tinha mais a ver, mas ele saía na revista do Aranha, assim, então mais jogado impossível, né? Pra você ter uma ideia, a gente brincando aqui com a morte do Nick Fury, ou vamos dizer assim, dos MVAs, essa foi uma morte realmente considerada a morte, né? Porque antes disso, na Strange Tales 92, tem uma história que envolve o Capitão América, uma história do Capitão América, que também Nick Fury morre. Que aí o nome da história é até assim, Nick Fury morreu diante de meus olhos. Poder de síntese zero, né? Pois é. E ela foi publicada aqui naquela revista da Ebal, Homem de Ferro e Capitão América, número 17, né? Em outra revista, em Heróis da TV, número 26, aparece também a morte do Nick Fury. Strange Tales, número 158, que é a morte de Nick Fury. Já é outra. Deixa eu ver se tem mais uma aqui. Pô, o cara morreu bastante, hein? Esse bateu o recorde da Jean, hein? O pessoal ainda fala da Jean. O pessoal ainda fala da Jean. A Jean não morreu nem metade disso aí. E aqui, essa que eu acabei de falar, que seria a morte realmente por um tempo, que foi publicada na Agent of S.H.I.E.L.D. número 15, saiu aqui na revista Heróis da TV número 40, que foi quando ele morre nos braços da namorada dele, que dão um tiro e supostamente morreu em público na frente de todo mundo. Algo que provavelmente ele quis que aparecesse, né? Morrer na frente de todo mundo e ser esquecido. Ou seja, não é nada muito diferente do que a gente viu recentemente nesses dias. A última coisa que talvez valha a pena ressaltar aqui é que dentro dessas 15 edições do Age of S.H.I.E.L.D., do Agent of S.H.I.E.L.D., um dos principais vilões dele é o Scorpio, que é um dos irmãos do Nick Fury. É o Jacob. Ele faz parte dessa organização Zodíaco, que sempre foi meio obscura. Ele usa até uma roupa meio esquisita na série, né? Talvez todos os personagens dessa série, apesar de serem agentes secretos, eles se fantasiam meio escandalosamente. A maioria dos heróis e vilões usam roupas meio estranhas, então não tá muito diferente da média. Pois é, e o primeiro vilão que aparece dentro dessa série é o Scorpio. Claro que tem outros, né? O Barão Von Strucker aparece, o Garra Amarela, enfim, alguns personagens que se tornaram vilões clássicos do diretor da S.H.I.E.L.D., né? Meu nome é Fury, Coronel Nick Fury. Controlo as coisas por aqui. Mas sabe um dado que é interessante falar aí? Que a história da S.H.I.E.L.D., ela meio que se mistura um pouco com do próprio Nick Fury, é interessante falar. Essa que foi citada, que você falou que saiu a Nick Fury versus S.H.I.E.L.D., é interessante porque era uma época onde a S.H.I.E.L.D. estava sendo abordada como uma organização corrupta em várias histórias. Tanto que nas histórias do Hulk, o agente Quaterman, que é um dos mais conhecidos agentes da S.H.I.E.L.D., ele deserta da S.H.I.E.L.D. porque ele descobre lá que a S.H.I.E.L.D. está fazendo bombas gama em massa. E aí ele deserta e se une ao Bruce Banner e ao Rick Jones pra ir atrás dessas bombas gama aí. Até tem uma cena lá que o Hulk, que naquela época ele se transformava no ciclo de dia e noite, né? Ele tá preso e ele fala que a S.H.I.E.L.D. tá só esperando amanhecer pra terminarem ele quando ele voltar a ser o Banner. E aí o Sansa fala, por que você acha que a S.H.I.E.L.D. faria isso? Aí o Hulk até fala, porque a S.H.I.E.L.D. é corrupta. E como eu sou corrupto, eu faria isso fosse ela. E aí, quando ele vira o Banner de manhã, realmente, quando ele tinha um pelotão de execução da S.H.I.E.L.D. esperando pra matar ele realmente. Então, era uma época que a S.H.I.E.L.D. tava sendo abordada como uma organização tava se corrompendo, né? E nessa história Nick Fury vs S.H.I.E.L.D. é quando o Nick finalmente ele se constata que isso é verdade e ele se volta contra a própria organização, desmantelando ela. E nessa outra minissérie que saiu também, Nick Fury é agente da S.H.I.E.L.D., é quando ele refaz a organização, tendo um pouco mais de poder sobre ela, justamente para impedir que ocorram esses elementos corruptos, que ele descobre até que tinha um político que estava usando esquadrões da S.H.I.E.L.D. para missões particulares, várias coisas desse tipo estavam acontecendo, e com essa nova versão da S.H.I.E.L.D. ele pretendia controlar mais isso e evitar que ocorresse novamente. Nessa volta dele, aí surge ele não ganha uma revista própria, né, ele só ganha essa minissérie, mas ele surge como coadjuvante em várias outras revistas mensais, inclusive algumas minisséries. Então, algumas foram publicadas aqui e algumas foram publicadas aqui no Brasil. Feita Wolverine e Nick Fury, que saiu como um graphic novel número 20, também da Editora Abril. Mas teve uma série, uma lista enorme aqui dentro do que a gente vê na biografia do personagem. Essa que tá falando do Wolverine naquela Escolhas Malditas? Não, é uma que tem escrito como subtítulo Conexão Scorpio. Ah, tá. Porque tem a Escolhas Malditas também, que é uma graphic novel onde o Nick Fury tem que proteger um criminoso lá que ia testemunhar, né? E o Wolverine quer matar o cara e os dois acabam tendo que lutar, o Fury e o Wolverine. Ele se torna o Nick se torna peça-chave, né? Se torna o grande o grande personagem que conhece tudo sobre todos. A partir daí, ele é o cara que sabe realmente qual é o destino, qual foi o motivo do assassinato dos pais do Peter Parker. Ele sabe se o Dente de Sabre é ou não o pai do Wolverine. Ele sabe o que é que realmente aconteceu com o passado Wolverine, quem apagou suas memórias. Então, ele é o personagem que, inclusive, sacanamente, nunca disse toda a verdade, né? Ele tá lá, dá uma dica, dá uma pista, puxa o charutão dele e sai. E deixa aquela trama sendo se emendando. Falando em Wolverine, tem um diálogo bem legal dele tem um diálogo legal dos dois nessas Escolhas Malditas, e tá o Nick Fury usando a jaqueta da S.H.I.E.L.D. Aí o Wolverine fala: essa jaqueta da S.H.I.E.L.D. aí não dá muita bandeira pra um espião, agente secreto. Aí o Nick Fury responde: ah, depois que a minha cara saiu no jornal do lado do presidente, já era. O Ed falou dessa outra minissérie do Wolverine, realmente são duas, que envolvem o Nick Fury e o Wolverine. Fora isso, tem outra, que é o Fury e a Viúva Negra, que é Dever Mortal. Fury e Viúva Negra, que é Dever Mortal. Capitão América e Nick Fury, que é Blood Truth. E Capitão América e Nick Fury, que é The World of a Guerra do Outro Mundo, publicado em 2001. Então, de 1989 até 2001, ou seja, praticamente todos os anos 90, o que teve foi com personagem foi várias pequenas minisséries com outros personagens, tipo uns crossoverzinhos. O Nick Fury é legal porque ele funciona muito bem como protagonista, mas como personagem secundário, coadjuvante, que foi o que ele virou nesse período, ele também funciona muito bem, fazendo ponta. Ele funciona com quase todos os personagens da Marvel. Naquela X-Men lá, aquela minissérie que era do Jim Lee, que foi a última do Chris Claremont, que é o Magneto, ele aparece, ele ajuda, ele vaza várias informações do que estava acontecendo para os X-Men. Então ele funciona com os mutantes, funciona com a Aranha, ele funciona com todos os personagens. E um personagem que é tão amplo assim é realmente vale ouro, né, para um roteirista. Dentro dessas histórias, né, uma que realmente chama atenção, de destaque, eu lembro parcamente, os meninos, até eu fiz uma sondagem, quase nenhum lembra. Houve um tipo de revolução dos MVAs. Vale até uma nota explicar aqui, eu falei MVA várias vezes, né? A MVA é uma sigla para Modelo Artificial de Vida, que é justamente esses personagens, esses androides, que são cópias quase que perfeitas do Nick Fury. Inclusive, elas acreditam que são o Nick Fury muitas vezes. Um exemplo claro disso é o vilão que aparece nas atuais histórias dos Vingadores Secretos, que é o Max Fury. É um desses MVAs que acaba adquirindo uma certa consciência, e quando descobre que é realmente um MVA, já começa a ter um outro tipo de livre-arbítrio, né? Então, já não sou Nick Fury, então vou seguir minha vida. E houve uma revolução, né? Ninguém sabia, então se matava a MVA à vontade. Sempre é assim, né? Nick Fury é aquele personagem que nunca vai morrer, porque sempre tem essa desculpa. Tem um container cheio de MVAs, salas e salas cheias de MVAs, sempre pra substituir. Ele é ele e o Victor Von Doom. É isso que eu ia falar, né? É quando você derrete a armadura do Destino, aí ele tá lá, estou a quilômetros de distância, seu idiota. Pois é, ele que... Agora, bem esperto ele, né? Ele ensinou bastante a Maria Hill, que se não fosse isso... Fatidicamente, a gente citou várias mortes, uma chama atenção mais pela... Acho que pelo jeito tosco que aconteceu, né? Uma das mais recentes mortes do Nick Fury foi nas mãos do Justiceiro. Chama atenção pelo bizarro. O Felga que lembrou isso. Felga, você quer comentar essa lembrança tosca da vida do Nick Fury? Assim, é uma lembrança tosca que foi quando começou a minha assinatura da Abril, né? Foi bem nessa história. Que acho que foi... Bem... Até lembro a história. Foi em Marvel 99-10, se eu não me engano. Não, foi em Marvel 97, eu acho. 97? É porque é verdade, Marvel 99, 97. Ela era mais fininha a revista. É verdade, tinha uma lombadinha quadrada, né, até. Bom, nessa história, basicamente é o seguinte, pegaram o Justiceiro, fizeram uma lavagem cerebral nele, e ele achou que foi o Nick Fury responsável pelo massacre da família dele, né. Quer dizer, uma das coisas mais deve ser, tipo, só deve perder pra do Anjo essa história, né. Mas enfim, e aí, tipo, o Justiceiro fica ensandecido, ele quer matar todo custo o Nick Fury, né. Então começa, assim, uma verdadeira caçada humana em cima do personagem. Né? Envolve o filho do Nick Fury, que é quase morto, né? E assim, é um crossover que envolveu basicamente muitos personagens do universo Marvel, né? O Motoqueiro Fantasma, o Demolidor, que é mais, o Wolverine e tal. Bom, aí no final é o seguinte, o Justiceiro consegue matar, né, o Nick Fury, né? Graças ao Motoqueiro Fantasma, ele usou o olhar de penitência, livrou o Justiceiro da lavagem cerebral, né? E por causa do assassinato do Fury, o Justiceiro foi condenado à morte, né? E aí, só que aí é o seguinte, né? Ficou aquela pulga atrás da orelha, né? Se realmente Nick Fury morreu. E quando o agente Carter volta pra SHIELD, né? Depois daqueles eventos da Operação Renascimento, lá que... Aquela história lá que o Capitão América ia morrer, aí depois foi salvo pelo Caveira Vermelha, né? Tal. Aí ela ficou desconfiada se realmente o Nick Fury morreu, né? Aí foi lá no túmulo, né? Ela lembrou de um fato, né? Que o Wolverine, no enterro, não tinha percebido, né, que era um MVA e tal. E ela descobre, né, que era um MVA, era o melhor MVA que o Tony Stark havia construído, né, pro Nicholas Fury, e parte pra localização do ex-diretor da SHIELD. Detalhe, a agente Carter não estava numa missão humanitária, né, ela queria se vingar do Nick Fury porque ela foi abandonada atrás nas linhas inimigas, inclusive foi o que acabou resultando naqueles eventos da Operação Renascimento. Porque ela tava do lado do Caveira Vermelha, aquelas coisas. Ela foi lá, ela descobriu então sobre o chamado Projeto Anjo Caído, né? Que era um projeto que envolvia cubo cósmico, alterações dimensionais, essas coisas, né? E aí ela descobriu onde estava o Nick Fury. Nick Fury estava numa realidade em que ele era o comando, vamos dizer assim, fazia às vezes do comando selvagem, né? Que na verdade é o seguinte, eram lembranças dele no comando selvagem. Aí resgata, ela tira o Nick Fury dessa, como é que fala? Realidade paralela. Dessa realidade, né? E ele volta, né? Automaticamente como diretor da SHIELD, né? A SHIELD tava uma bagunça na época. Na época, quem tava dirigindo era o Dunga, né? Inclusive, era a parte mais curiosa, que nessa fase deixou de lado o aeroporto aviões e o comando da SHIELD era numa base espacial. Acho que a volta dele já foi pra inaugurar uma nova fase da Marvel, assim, uma dessas. Então, porque a volta dele coincide mais ou menos com o retorno dos heróis, né? Como é que fala? Do massacre, né? Heróis retornam. É isso, heróis retornam, né? Então foi mais ou menos nessa época, ele voltou e tal, e aí voltou mais ou menos o status que a Marvel já tinha antes, né? Antes de Heróis Renascem. É, muita coisa que tava meio bagunçada, não deram nem muita explicação e já voltaram. Mas houve uma explicação sim porque ele voltou, né? Disseram que era um MVA que tinha morrido, e agora como é que ele surgiu e tomou posse de novo é que ninguém sabe. Então, não teve esse... Não mostrou, simplesmente mostrou ele voltando, né? A agente Carter foi capturada, acho que foi pela capturada pela Condessa. A Condessa perguntou o que estava acontecendo. Ela falou, ó, o Nick Fury voltou e coisa. Aí eu lembro que a primeira história que ele apareceu foi no o resgate do professor Xavier. Que ele inclusive falava, olha, eu fiquei um tempo sumido, então eu vou poder dar uma ajuda pra vocês, né? Nessa história do resgate do professor Xavier, ele até fala pros X-Men que não poderia ajudar mais porque tava rolando muita burocracia pra ele. É, porque ele acabou de voltar toda aquela história, né? Ele fala, eu não tô com acesso pleno por causa da burocracia. Esse retorno dele foi em que parte do professor Xavier? Resgate da onde? Quando o professor Xavier foi capturado pela Operação Tolerância Zero, depois que a OTZ acabou, ele ficou desaparecido. E aí, depois descobrem lá que o cérebro tinha ganhado uma consciência, por causa que se fundiu a um dos sentinelas do Bastion. E aí ele tinha capturado o Xavier e eles precisavam descobrir onde o Xavier tava. E essa foi a fase que era prêmio, eu não li. Não, era antes. Era finalzinho de Fabulosa X-Men. Tava pra acabar os formatinhos e partir pro prêmio, mas era quase nessa época do prêmio. Aí ele tem uma hora lá que o Nick Fury aparece como holograma, ele dá umas dicas lá, mas ele fala que não pode ajudar muito mais do que aquilo, porque ele tava lidando com a burocracia de voltar e tudo. Foi a primeira história que eu vi quando o Nick Fury voltou, né? Não teve muita explicação de, como ele, sabe, da burocracia pra ele retomar o cargo de diretor, né? Eu acho até que esse retorno do Nick Fury, ele foi publicado nas revistas Mutantes justamente porque o Nick Fury ia aparecer primeiro nessa história do resgate do Xavier. Isso. E aí, pro pessoal não ficar perdido, já que afetaria em primeiro lugar os leitores dos Mutantes. Então acho que saiu em X-Men, acho que até por causa disso. É verdade, né? Foi em X-Men que saiu, né? Essa mini da Agente Carter, né? A princípio não teria nada a ver, né? Mas como o Nick Fury aparece numa história dos X-Men logo em seguida, acho que eles quiseram fazer uma ponte pra não deixar os leitores muito perdidos. Meu nome é Fury, Coronel Nick Fury. Controlo as coisas por aqui. Já estamos chegando na era coesada, assumindo a Marvel. História mais marcante que houve no Nick Fury, infelizmente não saiu encadernada ainda, é a Guerra Secreta. Tem uma coisa bastante curiosa. A Guerra Secreta ela demorou muito para sair os volumes. Teve um espaçamento de meses entre cada um, que foram atrasos dos desenhistas, do Gabriel e do Otto, e acabou até criando uma certa confusão. Foi essa confusão, inclusive, que culmina no que a gente sabe que é o afastamento do Nick Fury, que gerou aquele problema que onde na cronologia se encaixaria a minissérie. Coisas que, vez ou outra, acontecem recentemente na Marvel, né? Quando acontece um atraso. Um dos primeiros textos que eu fiz pro site foi tentando explicar qual que era a ordem das histórias, porque que em umas histórias era Maria Hill a diretora, em outras ainda era o Nick Fury. Aí eu até fiz tentei, né, desenrolar esse nó aí. A Guerra Secreta foi uma das últimas grandes bagunças cronológicas da Marvel. Nick se revoltou ao descobrir que a baronesa Lucia von Bardas estava fornecendo armas secretamente. Armas e equipamentos para vilões do universo Marvel em geral. E como o governo americano tinha conexões com ela, como... igual existe na vida real. Trata terroristas como aliados a hora que ele aprover. Quando para de ser inconveniente, passa a ser terrorista. E o Nick se revoltou com aquilo. Ele queria derrubar a Lúcia, mas o governo americano se recusou. Apesar de que a SHIELD, né, como várias pessoas, com várias informações dizem, ela é uma unidade internacional. Mas no caso ali, ele tinha que responder diretamente ao governo americano. Então, o que ele fez? Ele resolveu, como já aconteceu algumas vezes, mas não teve grande relevância, montar uma força-tarefa secreta, forte o suficiente para derrubar a Lúcia e fazer justiça à sua própria maneira. Fazer o certo sem dar o... Sem ser oficial. Sem ser oficial, sem dar satisfação para ninguém. Então ele convocou o Capitão América, o Steve Rogers, Luke Cage, que na época estava começando a namorar a Jessica Jones, o Demolidor, o Homem-Aranha, a Viúva Negra e o Wolverine. São os mais chegados dele, assim, do universo Marvel, com quem ele já tinha trabalhado. E a estreante Daisy Jones, que ninguém sabia de onde que aquela menina veio. Era bem novinha, quase adolescente. E o que aconteceu? Eles foram, ele chegou pra todos eles, falou que tinha uma missão, não disse pra onde eles iam, botou todos num avião só e E como eles sabiam que Nick Fury não mentia pra eles, é um cara correto, foram lá e detonaram a Lúcia, quebraram a Latveria toda, que na época ela era a regente da Latveria, e acabou por aí, até aí tudo bem. Agora deixa eu só lembrar uma coisa, ele fez a lavagem cerebral depois que ele chegar nos Estados Unidos de volta, não foi? Isso. Sim. Uhum. Só que aí passou. Na verdade, é o seguinte: quando o Nick, eles achavam que ia só intimidar. Só que, como a baronesa não ia ceder, o Nick, de última hora, até o Capitão América se revoltou com ele. Ele mandou descer abaixo do castelo, matando uma série de vítimas. Aí ele deu uma de terrorista também, matando uma série de inocentes no meio. Então ele mandou a Tremor derrubar castelo. E os heróis estavam com roupa que se protegiam. Tecnologia os heróis se protegiam. Mas um monte de inocente morreu. Quer dizer, ele se tornou o terrorista da Latveria. É, não. A minissérie em si, ela não trata dessa guerra em si. Dessa guerra. É até uma coisa que é a guerra secreta. Essa realmente é praticamente secreta, porque você não vê. Todos os acontecimentos da época, né? A minissérie, ela trata das consequências dessa invasão da Latveria. O Nick Fury, ele, depois que ele é mal visto pelos heróis por causa desse ato terrorista aí, ele faz uma lavagem cerebral e todo mundo apaga as memórias de todos eles do que aconteceu. Menos do Capitão América, né? Só que... Na verdade, o Capitão América, ele recupera a memória antes dos outros, porque ele se torna um agente da SHIELD na época nas histórias. Ah, tá. Não era agente da SHIELD, ele não tinha mais a memória. Quer dizer, quando ele não era agente da SHIELD, ele não tinha ainda memória. Aí ele se tornou um agente oficial da SHIELD, e aí foi obrigado o Nick a dar as memórias pra ele. É, e aí, só que o Nick não contava que a Lúcia tinha sobrevivido. E aí ela reequipa os vilões tecnológicos lá dos Estados Unidos, né, o Escorpião, todos esses caras que se valem de tecnologia, e aí atacam os heróis que foram responsáveis pela queda do castelo dela, começando pelo Luke Cage e depois tentando atacar um a um. E aí todos os fatos vêm à tona, né, o que o Nick fez, o ato terrorista e a lavagem cerebral, o Wolverine fica revoltado, porque o Wolverine é o cara mais afetado por esse tipo de coisa, né, porque foi tão manipulado a vida dele toda, e aí ele parte pra cima do Nick e mata o Nick. Surpresa! Só que o que aconteceu, o que ninguém esperaria nunca do Nick Fury... O que será que aconteceu? Era um MVA, ó... Mentira! Que coisas... Não acredito. Que coisa inédita isso. E aí, mas o bacana dessa coisa é que o Nick, no final, né, um ano depois, que é quando acontece a guerra, ele fala assim, ó, tá vendo? Eu disse que ela ia equipar os vilões pra atacar os Estados Unidos. Aí você não sabe se ele foi o gatilho do que ele imaginava ou não. Mas ela tava já equipando. Dele. Não, ela já estava financiando, mas financiando não com toda essa hipertecnologia. Ela começou a dar muito mais potência, digamos, melhorar as armaduras, dar um poder de fogo muito maior por vingança. Guerra secreta não deixa de ser uma crítica à política militarista dos Estados Unidos, né? É ao mesmo tempo que o Nick Fury se revolta porque o governo faz um acordo com vamos dizer assim, com uma suposta terrorista, né? Da mesma forma, mostra como é que eles resolvem o caso, né? Que é invadindo, fazendo toda aquela... Aue. E aí, né? Sendo que a Latveria já tava uma zona fazia um tempão, né? Porque já tinha vindo aquela outra série, né? Do Quarteto Fantástico, né? Que agora eu não lembro o nome. Atos de Autoridade, né? E aí depois que então a Latveria tava uma zona. Aí vai lá Nick Fury e termina, né? De deixar ainda mais... De zonear aquele país, né? É que a posição do governo americano, isso é bem claro. Eu dei uma lidinha rápida antes de começar essa iluminata. É que eles têm uma relação com a Lúcia... De manter as aparências. Então, assim, o que ela tava fazendo era um dano muito menor do que um Vundum vazendo. Ah, sim. Então, se podia ser contornado, e sempre houve vilões nos Estados Unidos, se tinha alguém financiando, ganhando um por fora, pra eles tava ok, eles estavam com os melhores heróis ali. Claro que Nick Fury tava achando que isso ia tomar grandes proporções. Agora, como eu digo, se ele engatilhou essas grandes proporções ou não, não sei, né? É uma mini interessante, porque também mostra um pouco da visão de soldado dele. Vamos dizer assim, aquela visão, de certa forma, do tapa-olho dele, uma visão única, né? Soldado. Uma visão sem profundidade, né? Sem profundidade, exatamente. É um cara que, meu... Só vê bidimensional. Exatamente. Vai ter gente que só tem um olho só vendo esse nominato e você sacaneando desde o começo do programa. Eu não tô sacaneando, eu tô falando um aspecto da personalidade. Não, ele tá falando que o Nick Fury, ele tá certo e o resto... É verdade, ele pensa dessa maneira mesmo. Isso é bem trabalhado ao longo do... Pelo menos durante esse período na clandestinidade, né? Mas eu digo uma coisa, se tem alguém ouvindo esse nominato que tem um olho só, põe um tapa-olho, cara, que é estalhe pra caramba. Tio, corta essa parada, Ed. Corta essa parada. Ele não vai cortar, que ele tá achando o máximo. Enfim. Vai dar rolo isso aí, você vai ver. Enfim, qualquer coisa, quem falou as piadas de profundidade foi o Felga. E quem falou as tapa-olho foi o Ed. Eu não tenho nada a ver com essa história. Mas o importante dessa minissérie. Eu não tenho preconceito contra pessoas desse tipo. Eu não tenho também. Eu tô falando que colocar um tapa-olho é estalho, velho. Mas o importante dessa minissérie é que ela promoveu o afastamento de Nick Fury por praticamente, acho que uns 3 a 4 anos da cronologia da Marvel. E colocou como cabeça da SHIELD uma personagem que a gente não estava acostumado, que a gente nem conhecia, que era Maria Hill. Não tinha, então, nenhum pau mandado do Nick Fury agora cuidando da SHIELD. A SHIELD praticamente mudou o jeito dela levar as coisas. Tanto que, inclusive, nas primeiras missões da Maria Hill, a gente fica muito desconfiado de qual é a lealdade dela, né? Tem aquela cena do primeiro arco dos Novos Vingadores, em que ela detona aquela operação que tava correndo na Terra Selvagem e não deixa prova nenhuma. Então fica assim, o que ela tá fazendo? Ela detonou porque é o jeito dela de resolver as coisas ou ela tá escondendo algumas provas ali? É, mas eu achava interessante esse aspecto da Maria Hill, porque anos e anos os heróis tinham um aliado ali no governo, né? Que o Nick Fury, apesar dos pesares, ele não contar muita verdade sobre todo mundo, esconder o jogo, mas ele sempre foi um cara aliado, um herói, né? E agora eles tinham ali uma agente desconhecida pela maioria deles e que não sabia exatamente o que esperar dela, né? Então os heróis tinham que se virar, eles não tinham alguém pra pôr panos quentes, não tinha nada do tipo, não tinha uma ajuda interna no governo mais. É porque tinha alguém que fizesse vista grossa. É que... Nossa, mais uma. Ó, gente, o curioso disso aí é que, como eu falei, houve um atraso grande na publicação dessas 5 edições. Que saiu até bonitinho aqui o formato da minissérie do jeito que saiu aqui, com um material extra, até bastante comum, falando sobre cada um dos vilões, cada um dos personagens. Quem não tem a oportunidade de ter essa minissérie, corre no sebo. Ela tem um acabamento muito bom, as letras metalizadas. Eu adorei, eu comprei até uma caixa do Eric só pra ela, do Eric do Comic Box, que é uma minissérie que vale muito a pena. Só que esse atraso gerou um pequeno problema. As histórias do Bendis, que já sabia que o Nick Fury ia assumir, já contavam com a Maria Hill nas histórias. Já outros autores, tanto Joss Whedon, que escrevia Surpreendentes X-Men, quanto também os dois irmãos, ou era o pai e o filho, não sei agora com certeza, Knauf, que escrevia Homem de Ferro. Eles colocaram Nick Fury depois da formação dos Novos Vingadores. Ou seja, já existiam Novos Vingadores com o Nick Fury. Isso criou uma confusão, quer dizer, de onde vem tal personagem? O Ed tentou salvar pontuar na cronologia onde estaria Guerra Secreta nisso tudo, mas só que é difícil. A explicação veio muito depois. Foi dito que assim, pra denunciar que o Nick Fury havia desaparecido, não criar nenhum grande trauma, surgiram alguns MVAs. Ah, não! Que estariam substituindo ele. Ah, detalhe, de quem é a culpa de mandar o Hulk pra uma base militar, onde depois os Illuminati despachariam ele? Da porra do MVA! Não foi o Nick Fury, ele se safou muito bem ali, que o Hulk podia querer quebrar a cara dele. Aí não, foi o Tony Stark que botou aquele MVA, o MVA, porque só podia ser o MVA, porque com certeza o Nick Fury saberia. Que ficou apavorado porque não sabia que o Colosso estava vivo. É se verdade. Fosse o Nick Fury, ele estaria assim, ahá, eu já sabia, porque ele sabe tudo. Agora aquela cara de mongolocídio, você denunciava, ah, sabia, esse cara é um MVA. Mas enfim, a justificativa é essa. Se você viu Novos Vingadores conversando com o Nicholas Fury, não era o cara, era um MVA. Meu nome é Fury, Coronel Nick Fury. Controlo as coisas por aqui. Bom, nisso a gente tem uma ideia de que Nicholas Fury sumiu por bastante tempo. Então, os Novos Vingadores passaram vários arcos, Dinastia M, Guerra Civil, e ele sumido. Até que surgiu uma das sagas favoritas do Ed Vando. A favorita. Invasão Secreta. A favorita. Adotou até o tom formal agora. Então, acho que foi nas histórias de Poderosos Vingadores que a gente viu como é que Nicholas Fury se preparou pra invasão. Porque foi um dos primeiros caras, claro, tinha que ser ele, a perceber que havia um Skrulls entre nós. É, mas essa história aí é legal. Então manda aí, Ed, você que adora a Invasão Secreta, conta aí. Não, essa história, basicamente, ela é desenhada até pelo Alex Maleev, que é sempre assim, né? Quando você quer um tom mais realista, chama o cara. Que ele dá esse tom urbano pros desenhos dele e tal. E nessa história tá o Nick lá no exílio dele. Ele é encontrado pela Condessa, só que não era a Condessa, era um Skrull que tava indo lá justamente pra matar o Fury e tomar o lugar dele. Não era pra fazer sexo, não? É fazer outras coisas. Também. Eu entendi que era pra fazer sexo com o Nicholas Fury. E distraí-lo. Esses Skrulls, que são uma raça de libertinos, que fazem sexo com todo mundo... A Skrull Electra tá aí pra provar isso? Não, pior. O ranking A tigresa tá aí pra provar isso. Nossa. A tigresa ainda levou uma aliança pra casa. E aí tem o... A partir disso ele começa a investigar, fazer as conexões dele. Ele entra em contato com a Jessica Drill, né? Pra tornar ela agente dele. E se ferrou, né? Porque a Jessica Drill era a rainha Skrull. Mas, né? Ninguém é perfeito. E aí ele começa a fazer as conexões dele. Tem até aquela cena que ficou emblemática desse pré-invasão secreta, que ele faz aquele mural com fotos, questionando quem seria ainda o verdadeiro e quem não seria. E a partir daí o Nick Fury começou o que ele tem feito até os dias de hoje, que é agir e manipular nos bastidores, formando seus times secretos para poder agir onde outros heróis não poderiam agir. E essa cena do mural, eu depois vi um programa na internet bastante legal que fez uma paródia sobre essa cena. Ah, é, né? Muito bom, muito bom. Você pode colocar aí, não? Link é, tipo, é, até meu cachorro tá lá no mural também. Abre um arquivo que ele tinha lá, que ele chama de Casulos, né? E ele vai atrás dessas lagartas lá, que são pessoas que têm conexões, são filhos ou estão ligados de alguma forma com heróis ou super seres, mas que não são conhecidos e, portanto, eles não poderiam ser substituídos por Skrulls. E aí ele forma a sua nova equipe, que ele inicialmente eles são chamados de Comandos, mas depois eles se tornaram os Guerreiros Secretos, que é a formação que está aí até agora, que a gente achava até que eram só os Guerreiros Secretos, mas foi se descortinando mais e mais equipes e mais coisas, e mostrando que o Nick Fury, ele está com essa visão cínica dele de soldado, ele tem uma visão até mais ampla do que tudo que está acontecendo no universo Marvel em si, desde a invasão secreta, e está trabalhando e agindo contra isso. Antes de falar sobre esses personagens, você sabia, Ed, que depois dos Comandos Selvagens originais e antes dessa nova formação, teve uns Comandos Selvagens Sobrenatural, graças a Deus não publicado aqui no Brasil. Sobrenatural? É, vou te contar. Era liderado pelo Dean, o Sam e o Chester. Não. O Nick Fury colocou o Clay Quarterman, coitado, né? Sempre ele acaba nas piores missões, pra comandar um grupo que era formado por criaturas de outro mundo, né? Criaturas sobrenaturais. Tinha um Warwolf, que seria tipo um lobisomem de guerra. Uma meia vampiro, uma meia lobisomem. Tinha aquela múmia viva, um personagem da Marvel que é meio desconhecido. Um clone do Frankenstein. O Homem Gorila, que esse a gente já conhece mais por causa dos agentes do Atlas. E aquele zumbi, o John Doe. 5, 6 edições que sequer a gente sabe, tem ideia, porque nem os americanos quiseram que terminasse lá. Só personagem de primeira, hein? Fala aí. Pois é. Não, eu fico imaginando um clone do Frankenstein. Pois é, tem uma pergunta, Ed, que veja só, o cara fala o seguinte, que dentro da primeira história o cara, mas peraí, o Frankenstein não é formado por várias peças de corpos? Como é que pode ter um clone? Aí a justificativa da resposta é, não pergunte sobre isso. Ah, meu Deus! Então, o cara que consegue clonar um monstro formado por pedaços de várias pessoas é um gênio, cara, é um gênio. Pois é. Muito paciente. Mas diferente desse grupo escroto, porra, agora o Jefferson mandou super bem. O cara vai clonando um pedaço e montando. Ai, caramba. Vai vendendo, é colecionador de cromossomos, desgraçado. Mas diferente desse grupo tosco, os comandos selvagens da invasão secreta são bem diferentes, né? Já que você citou comando selvagem bizarro e sobrenatural, vale citar também que naquela minissérie Sangue Metal, aquele grupo do Cable de mercenários, ele é chamado de ele se autodenomina Comando Selvagem na primeira missão dele, mas aí eles descobrem que o nome já existia. É alguém que se processar pro diretor autoral, pro Rod Liefeld. Aí podia dar um problema estilo X-Force e Agente X, aquela parada toda. O Liefeld que brigou. Então, pra evitar processo, eles viraram a matilha. E aí seguiram assim até o Cable destruir o grupo e atirar nos amigos. Diferente, né, desse grupo de sobrenaturais tosco e do grupo do Cable, esse grupo da invasão secreta tinha realmente uma estrutura, tinha uma outra história pra contar. Então o Uraga era o filho bastardo do Homem Absorvente, um velho vilão dos heróis Marvel, que o Nick foi recolhendo, né, vários descendentes, alguém que tinha ligação com vários outros personagens da Marvel. Tinha o Infernal, que era neto do Cavaleiro Fantasma, o Phobos, que era filho do Ares, a Yoyo, que agora não lembro quem é. Era a filha do Grifo. Não tem muito justificativo, mas tudo bem. O Druida, que era filho direto do Dr. Druida, foi um Vingador nos anos 90. E a Tremor, que também é... Ela não é mutante também, não. Não, a Tremor é filha do Mr. Hyde, né? Ué? Mr. Hyde? É, não se justifica. Quem foram as mulheres que encararam o Mr. Hyde e o Grifo, cara? O absorvente tava lá, né? Eu sei não. A mulher encarar o homem absorvente é mais plausível mesmo. Então... Esse foi o grupo que o Fury juntou durante a invasão secreta. E no meio daquela confusão que tava os Jovens Vingadores e a iniciativa sendo massacrada, surgiu do nada pra reverter o jogo, né? Isso, ele treinou essa galera por um bom tempo, até ela reaparecer na invasão secreta. E aí ele apareceu, salvou a galera, mas não reassumiu o posto da SHIELD. Ele continuou com as suas missões secretas com o seu grupo secreto. Teve essa fase, né, da invasão secreta, né? E que culminou um famoso... Reinado Sombrio, né, em que Norman Osborn passou a ser o xerifão do mundo, né. Surgiu então o grupo, né, que ficou conhecido, né, como Guerreiros Secretos. Inicialmente eram esse mesmo time da Invasão Secreta, né, mas as histórias, apesar de serem de um grupo na clandestinidade, não era um grupo que se opunha, vamos dizer assim, frontalmente ao... O Reinado Sombrio do Norman Osborn, né? Mais uma vez, Nick Fury descobriu que os seus chefes deram um chapéu nele e que a SHIELD passou a ser uma organização. Que a SHIELD voltou, né? Voltou a ser uma organização corrupta. Dessa vez, a mando da Hydra, né? Tem até aquele quadro, né? Nas primeiras histórias, né? Mostrando as conexões de cada. Onde a Hydra se interligava com a SHIELD, né? A Panini falhou bastante ao não publicar essa pequena diário, essa pequena biografia do Nick Fury sobre suas descobertas de como a SHIELD estava desde sua essência corrupta. Eram umas 5 a 8 páginas que não mudaria em nada, digamos assim, o preço da revista. Se mudasse, valeria a pena mesmo assim. E ela acabou deixando de lado. Esse retcon aí, que na verdade é um retcon, né? Ele descobre lá que, na verdade, a Hydra sempre foi comandante da SHIELD. A SHIELD sempre foi um braço da Hydra. E aí até a Tremor fala, que não é possível que você fez tanto bem, não sei o quê. E aí ele até mostra que seria muito lógico ter a SHIELD sob controle, porque você poderia usar a SHIELD contra os seus rivais, se você fosse uma organização do mal, né? E aí ele passa a ter como missão derrubar a Hydra por causa disso. Mas aí, eu não sei se bate muito, principalmente com aquela retomada que eu falei da SHIELD, onde o Nick tinha mais controle sobre a SHIELD. Talvez se a SHIELD não tivesse tido essa interrupção e não tivesse voltado com o Nick controlando mais as coisas, esse retcon fizesse mais sentido. Mas do jeito que foi feito, não sei se casa muito bem não. A gente aceita porque tem que aceitar, né? Mas não bate muito pra mim, não. É que a história é boa, né? Então, a partir desse grupo, né, Nick Fury começa a construir, né, vamos dizer assim, o seu exército particular pra... entrar em guerra com a Hydra. Ou seja, o principal alvo durante praticamente todo o Reinado Sombrio foi a Hydra, né? O objetivo da criação dos Guerreiros Secretos, toda a estrutura, né? O retorno do Comando Selvagem, o objetivo principal, o combate à Hydra, né? Posteriormente, surgiu uma nova organização terrorista, né? Que é a Leviatã. Tem os mesmos moldes da Hydra, só que ela foi engendrada em território soviético, né? Enquanto a Hydra foi engendrada em território alemão, né? A Hydra tinha ideias nazis fascistas, a Leviatã ideias totalitárias soviéticas, né? Então Guerreiros Secretos passa a ser assim uma revista de espionagem, né? Apesar de ter super-heróis, todo aquele clima de heróis, mas ela é muito uma revista de espionagem, né? Tanto é que é uma revista que praticamente assim ficou fora do Reinado Sombrio. Enquanto nós tínhamos lá os Novos Vingadores, os Thunderbolts, tinha um monte de histórias em torno de Norman Osborn, as histórias dos Guerreiros Secretos praticamente ficaram de fora. Só mesmo houve algumas conexões, por exemplo, quando houve aquele uma espécie de crossover entre Guerreiros Secretos e Thunderbolts, né? E na história da lista, né? Que foi quando surgiu a Leviatã. O lance todo é que essa revista realmente teve um alto índice de rejeição pelos leitores, talvez porque viu que ela ficou completamente descontinuada do que era o Reinado Sombrio, talvez porque realmente ela foge bastante da proposta inicial, que eles imaginavam que ia haver muito mais interação, muito mais movimento do grupo do Nick Fury. E boa parte das histórias, não que sejam ruins, envolviam aquela milícia privada que o Nick Fury acabou constituindo, com o Dungan, o Gabe Jones também tava, com outros personagens que participavam do seu universo, ou que eram ex-comandos selvagens, e virou um pouco de nostalgia do que era de que era a sua origem, né? Uma revista militar. Só que uma revista militar moderna, né? A guerra lá não era uma guerra de Segunda Guerra Mundial. Era uma guerra que a gente vê hoje em dia, uma guerra muito mais pensada. Mas sabe o que explica um pouco essa frustração? É um pouco de frustração que eu sinto também. Que quando o Nick Fury apareceu naquela história da época da infiltração, onde ele descobre a invasão secreta, justamente pelo perfil do personagem, eu fiquei imaginando que ele ia desbaratar a invasão secreta pelos bastidores e tal, né? Que era mais ou menos aquilo que eu esperava da invasão secreta, uma coisa muito mais conspiratória. E acabou que a participação dele se resumiu a chegar com a equipe e enfiar a porrada. Mas sabe por que ele fez isso? Ele era um MVA também. Não. Porque ele viu que bastava tirar a cabeça da rainha Skrull e resolvia o problema. Então não precisava pensar muito. Era mais um tentando atirar ali, né? Teve esse lado que foi decepcionante, mas a invasão secreta como um todo foi uma decepção, mas tudo bem. E aí foi pro Reinado Sombrio. Na primeira história dele, no Reinado Sombrio, que é aquele... Que é ele relembrando de um encontro com o Capitão América, quando o Capitão América fala que um homem faz a diferença e tal. E passando a notícia do Norman Osborn na tela, eu imaginei que o grupo dele ia ser um dos principais opositores do Osborn e daquele grupo difícil de pegar, que estaria minando o reinado do Osborn na encolha, né? Como um grupo de guerreiros secretos, como o nome diz, sugere. Só que ele ficou à parte nessa guerra com a Hydra e depois com o Leviathan, e o Reinado Sombrio ficou de fora. E fora, além disso, o título chama Guerreiros Secretos só pra constar, né? Porque o título é do Nick Fury. Tanto que tem histórias que não aparece um guerreiro secreto pra bater cartão. É só o Nick Fury com sozinho, ou com os guerreiros secretos, ou com aquele agente meio ciborgue lá, que também é aliado do Nick, o Garrett. Que é um personagem que já existia, né? Eu gosto da história, porque eu gosto desse tipo de história, de conspiração, de espionagem. Não me incomoda o fato de não aparecerem os personagens títulos, porque pra mim é o Nick Fury que é o protagonista ali, supremo, né? Então a mim não me afeta, por isso que eu gostei. Mas eu entendo essa rejeição do pessoal, porque foi um título que prometeu uma coisa e apresentou outra. O que apresentou me agradou o Felga, agradou uma parcela de leitores, mas deve ter frustrado realmente muita gente a ponto de rejeitar o título. Aquele esquema que o Hickman fez de próprio punho, logo na primeira edição, já ia mostrar, ele exemplificou ali como seria os próximos 60 títulos, 60 edições dele. Ou seja, ele tinha história para 5 anos direto e ele embarcaria. Só que muita gente não se ligou nisso. Ficou esperando uma coisa, sendo que ele já tinha exemplificado que ele ia seguir aquele rumo ali, da Lagarta, do Leviatã e a conspiração da Hydra. Infelizmente, e é um bom título, assim, é um título muito acima da média, na minha opinião. Eu gostei. É um título que desvirtua do que foi mostrado. É um título que desvirtua do que está sendo mostrado ao seu redor. Ele foge bastante. Talvez isso que desagrade. Meu nome é Fury, Coronel Nick Fury. Controlo as coisas por aqui. Com isso a gente chega num momento cronológico onde as revistas estão. Então a gente não tem mais nem o que falar sobre o Nick Fury. É só o que a gente vai ver futuramente nessas futuras sagas. A gente sabe que tá surgindo aí a essência do medo, então a gente não vai se adiantar muito. Porém, a gente sabe que não se mantém apenas no universo meio-meia a história do personagem. É tão marcante quanto, né? A gente tem o Nick Fury dos cinemas, né? E que é uma boa parte dele é inspirada no Nick Fury Ultimate. Fora isso, tem outras versões de outras realidades. O próprio Nick Fury do desenho animado, que a gente viu que teve aquela participação do Comando Selvagem que eu citei anteriormente. Então a gente pode fazer uma rápida apuração aqui sobre essas concepções que o personagem teve em outras versões, em filmes e por aí vai. Lembrando até que o filme do Nick Fury, né? Ele ganhou uma versão em 1992, creio eu. Qual é o nome do ator? Alguém lembra? David Hasselhoff. Pois é, vamos começar por ele aí. É muito bom. Quem achava que o Nick Fury surgiu nos cinemas pela primeira vez com Samuel L. Jackson estava muito enganado. Olha, vale procurar essa pérola, viu? Vocês sabem que eu nem vi, por isso que eu vou deixar você e o Felga comentar, né? Não, não vi também. Peraí, só eu vi. Só, né? Que isso. O filme, o Nick Fury, ele tá exilado, né? Ele se afastou da SHIELD. E aí, os filhos do Barão Strucker estão voltando planejando um ataque terrorista. Os e aí não, eles são o Andrea e a Andreas, mas eles são humanos no filme. Ah, bom. É, e aí, a Condessa e o Alexander Peace, eles vão até onde o Nick Fury está. Ele tá morando numa caverna lá, tudo escondido. E aí eles convocam ele pra voltar pra SHIELD, né? E aí tem várias cenas muito legais, assim. Tem uma hora lá que o computador do elevador manda o Nick Fury posicionar os dois olhos pra poder fazer a leitura de retina. E aí ele dá um tiro no aparelho, porque não funciona o negócio. Tem uma hora que ele esconde um gravador no tapa-olho. Tem várias cenas. Como assim? Um gravador? É que ele vai... É a versão mais pobre do James Bond, né? Ele esconde um gravador debaixo do tapa-olho lá e aí a mulher descobre lá, vilã e tal. Mas é muito bom esse filme, né? O cara do SOS Malibu como Nick Fury. Tem como não ver esse filme, cara. Vocês percebem, quem não percebeu, que existe uma tag de sarcasmo nas falas do Ed, tá? É absurdo. Tipo, não tá em vídeo, mas tá incluso aí. O dono da super máquina. Exato, o dono da super máquina. Mas uma coisa vale a pena nesse filme, né? A menina que faz a filha do Strunk é muito bonita, viu? Vou botar uma foto dela aí no nominado. A gente fica até em dúvida agora. Assiste tem trailer, Ed. Né? Volta também o trailer. Se tiver o trailer, é melhor. Não, é legal que tinha o aeroporto-aviões da SHIELD, né? E aí quando o aeroporto-aviões aparecia, sabe aquele efeito chapolin, assim, que o... O negócio que tá voando é de outra cor, assim, do ambiente. Aquele chroma key escroto, assim, que... É sensacional esse filme. Procurem aí. Esse é melhor do que o Justiceiro lá nos esgotos? O Justiceiro do Duff Landry? O Justiceiro que nos agredia fazendo yoga pelado? Isso é uma agressão visual, cara. Antes de passar pra grande versão mais conhecida, que é a dos cinemas que baseia no Ultimate, sobre algumas aparições que eles fizeram do Nick Fury nos desenhos animados. Ele é aquele personagem secundário que tá desde o começo, né? Então, só citando rapidamente, ele teve no desenho do Homem de Ferro de 94, do Incrível Hulk de 1996, na série animada do Homem-Aranha de 94, naquela versão Spider-Man Unlimited, que foi lançada recentemente, em 99, o X-Men Evolution, os dois filmes que teve dos Vingadores, dos Supremos, né, dos Ultimate Avengers. A gente falou que ele apareceu nesse desenho dos Vingadores do ano passado, mas ele também teve em Wolverine e os X-Men. Só que o único desenho que ele realmente aparece negro na versão Ultimate é esse que a gente viu dos Vingadores dos Heróis Mais Poderosos da Terra. Que ele aparece uma versão meio misturada, né? Ele é um negro que tem um cabelo... Tem cabelo ainda, só que meio grisalho, por conta de um ataque que ele sofreu do Barão Strucker. Não, essa cena foi demais, né? E depois ele rapa o cabelo. Por sinal, o novo desenho do Homem-Aranha, que o Jeff Loeb... tá escrevendo, é o mesmo Nick Fury, só que já aparece careca, né? Que é como a versão que a gente vai ver na segunda temporada dos Vingadores. É, você esqueceu uma versão animada aí do Nick Fury. Qual? Ele aparece no desenho dos X-Men dos anos 90 como vendedor de cachorro-quente. Quê? É sério, parece vendedor de cachorro-quente. Não tô. Disfarçado. Ele tá no episódio que aparece o Sauron, que eles... aparece, ele tá o Wolverine, a Vampira e a Jubileu saindo do museu lá de História Natural. Se você não tiver imagem, isso nunca existiu. E aí a Jubileu vai comprar um cachorro quente, o vendedor de cachorro quente é o Nick Fury. Com tapa-olho. Com tapa-olho. Pô, depois põe eu isso aí, velho. Normal, porque se eu visse um vendedor de cachorro quente com tapa-olho, eu achava que tava num filme de Quentin Tarantino. Ele deve ter espirrado ketchup no olho e ficou cego. Tem a versão Ultimate, mas a gente pode falar rapidamente de outras versões de outros universos meio-meia, de outros universos que não são meio-meia bastante conhecidos, né? Antes de começar o programa, o Ed lembrou bem, tem a versão de 1602, que é aquela minissérie que os heróis Marvel estão na época do começo das grandes navegações, na fundação dos Estados Unidos praticamente, na descoberta dos Estados Unidos praticamente. Nessa história ele é o Sir Nicholas Fury, que é o chefe de inteligência da Rainha da Inglaterra. Ele tá responsável por investigar lá um grande segredo que tá vindo dos Templários e tem que trazer esse tal segredo pra lá em segurança, né? E aí, ao mesmo tempo, ele tem que lidar com, como o Nick Fury mesmo, normal, né? Tem que lidar com vários ramos do universo Marvel, ele tem que lidar com os Sangue Bruxos lá do Xavier, tem que lidar com o Inquisidor lá que seria a versão do Magneto. É uma versão bem interessante do Nick Fury. E ele ensina o assistente dele, né? Que seria o Peter Parquet, que é uma versão do Peter Parker. É uma versão bacana do Nick Fury. E acaba, no final da história, acaba se sacrificando, né? Pra salvar o dia no final. A versão Max, né? Uhum. Aproveitando pra falar um pouco aí das outras versões, né? O Nick Fury, né? Pra quem acompanhou o Justiceiro Max, apareceu num dos arcos, né? Do run escrito pelo Garth Ennis, né? E assim, mostrava um comandante de uma organização totalmente, né? Um cara falido, né? Meio, como é que se diz até? Meio de uma moral altamente questionável e tal. Mas lá tinha até um bom coração ele, no final das contas. E pra que? E assim, na hora que eu tava fazendo as pesquisas pra esse Nominata, teve duas séries Max escritas por Garth Ennis sobre o Nick Fury, né? Que acabaram não sendo publicadas aqui no país, além da série Peacemaker, né, que era, vamos dizer assim, era o Nick Fury nos dias atuais, mostrando a SHIELD como uma organização inoperante, corrupta, e um cara assim, sem entrar nessa questão de fórmula do infinito e tal, mostrando um espião decadente, né. Então teve essas duas minisséries, né, do universo Max sobre o personagem, né, além daquela participação que ele fez no arco Mãe Russa do Justiceiro Max, né. Esse Nick Fury do Mãe Rússia, ele é o Nick Fury realmente sem fórmula do infinito, porque ele tá um velhaco do caramba. Isso. E só pra dizer que não tem nenhuma, ele também aparece sendo comido pelo Quarteto Fantástico no Marvel Zumbis. Grande participação do personagem. A versão mais famosa alternativa do Nick Fury é a versão Ultimate, que apareceu pela primeira vez com cabelo no arco Arma X, volta do Arma X. Retorno ao Arma X. Retorno ao Arma X. Ele aparece usando os mais incríveis dispositivos que o Mark Millar inventou de cabeça, assim, planando, e sempre de olho no gasto do dinheiro público que ele vai usando os equipamentos. Uma crítica, uma baiada. E depois ele só veio aparecer no título dos Supremos, já careca e bem mais sarcástica, a versão meio-meia que a gente conhece. Boa parte da origem dele tá naquela minissérie Ultimate Origins, né? Que a gente entende bem como é o Nick Fury ali. É, que foi publicado bem depois, já bem depois de Supremo 3, acho. E o cara do universo Ultimate é bem diferente, ele não tem escrúpulos, engana muita gente pra atingir seus objetivos. Enganou o Wolverine sobre sua origem, o Wolverine Ultimate, que mais teve um braço perdido no final do Supremo 2, braço direito, se não me engano, no ataque. E mais depois, no segundo volume de Ultimate Vingadores, que foi revelado que ele colocou um implante cibernético. É pra consertar as besteiras do Lord, né? Ninguém justificou nada, né? Na verdade foi um milagre. Que ele tava indo do universo, né? Ele tava no universo lá do Supremo Verso. É que o Nick Fury Ultimate, ele foi responsável por praticamente destruir o universo lá do Esquadrão Supremo, né? Do Esquadrão Supremo. E aí, quando foi revelado isso, ele foi largado pra lá, pela equipe dele, pra ser levado à justiça pelas autoridades daquele planeta. E aí quem assume a direção da SHIELD é a Carol Danvers, já que ele estava perdido em outra dimensão. Inclusive ele montou esse Ultimate de Vingadores, né? Pelo que eu tava vendo, eu acabei não lendo os arcos, né? Com muita profundidade e tal. Mas pra retomar o poder da SHIELD, né? Ele quer voltar ao posto a qualquer custo, ao posto de diretor da organização, né? Eu não tô lendo, parei antes de chegar ao número 100 aqui, porque não tava dando mais, infelizmente. Que a história é ruim, não, por causa do dinheiro. E aí, o Jefferson é a pessoa que tá melhor acompanhando o universo Ultimate. Eu sei que existe uns Vingadores, existem os Supremos, existem os Vingadores do Nick Fury, não é isso, Jefferson? Fala um pouco aí sobre essa parte, essa fase final dele. Depois que ele voltou do universo do Esquadrão Supremo, não foi falado como. Não foi explicado muito bem como é que ele voltou. Ele ganhou uma. Como ele tem muita informação, ele ganhou uma salinha lá no porão da SHIELD, no Triskel. Ele virou Fox Mulder? É, ele tá lá com o irmão do Tony Stark, o Gregor Stark, e os dois, o irmão perverso, né? E os dois montaram os Ultimate Vingadores. E estão barbarizando lá o universo Ultimate na Encolha, porque é uma equipe secreta que pouco aparece no... Pra mídia, que inclui a ex-esposa dele, a Viúva Negra, que também. A Viúva Negra 2, porque a primeira morreu no final do Supremo 2. É, o Máquina de Combate, James Rhodes. O Hulk Nerd, que é um clone do Hulk, só que não sabe lutar, mas tem a força do Hulk. O Gavião Arqueiro, às vezes emprestado. Dos Supremos. E alguns outros que ele vai colocando, assim, dependendo da missão. Agora, no momento, no Brasil, eles estão sendo atacados por vampiros. Vampiros liderados pelo Hulk Nerd, que foi infectado. Não é pela Stephanie Meyer, né? Não. O Hulk Nerd é por quê? Porque ele é fã de Star Wars, joga RPG. Ele é totalmente nerd e avesso à luta. Ele prefere um cargo administrativo do que lutar. Putz, grito. Tanto que ele foi um dos primeiros a ser mordido, mas quando ele foi mordido, veio a violência à tona e ele virou o líder dos vampiros. Cara, isso tudo escrito pelo Mark Millar. Bom, antes de ser cagado, esse personagem do Ultimate, esse personagem dos Supremos, deu inspiração àqueles dois volumes que foram escritos pelo Mark Millar e que geraram um personagem que já nas histórias era baseado no Samuel L. Jackson. É, clássica aquela cena que eles estão num refeitório e eles começam eles mesmos a escolher quem seriam os atores que poderiam interpretá-los no cinema. E ele fala que ele mesmo ele seria o Samuel L. Jackson. Pois é. E é desenhado, né? Porque é desenhado pelo Brian Hitch. Brian Hitch faz a cara do Samuel. A primeira aparição dele acontece no final do primeiro filme produzido pela Marvel Studios, que é o Homem de Ferro 1, que causou, assim, euforia geral em todos, inclusive ataque a grávidas, né? Poucas pessoas entenderão isso. Será cortado porque é interna demais, né? Não tanto, Ed, não tanto. Não a gente tanto. Pode justificar, deixar na curiosidade. É conhecida até na redação da crédito. Explicar piada é trash. Tá por mim, algumas pessoas vão ficar curiosas. Mas vale estar que esse visual Nick Fury e Samuel Jackson é coisa do Brian Hick. Quando o Jefferson falou aí da primeira aparição dele no arco dos X-Men, ele não tinha esse aspecto. Ele era só negro, mas não tinha nada a ver com Samuel Jackson. Tava mais pra Denzel Washington. É verdade. Parecia mesmo. Aliás, depois da aparição em Supremos é que marcou, né? Definiu esse visual, né? Que passou a ser adotado por todos os desenhistas, né? Em sua versão no cinema, ele apenas faz leves aparições. Ele continua sendo aquela versão meio anos 90, né? Pouco atuante e mais dono do conhecimento. O cara que tá movendo as peças, que tá por trás da cortina. Então, até o presente momento, ele aparece em 4 filmes dos estúdios Marvel, né? Ele tá no primeiro Homem de Ferro, na cena pós-crédito. Ele não aparece em Hulk, quem faz a conexão com os outros filmes é o próprio Tony Stark, falando com o General Ross. Aí ele volta em Homem de Ferro 2, num papel mais atuante, né? Interagindo, mostrando que tem uma conexão muito posterior com o pai do Tony Stark, com o Howard. Então ele volta no ano passado, no final, na cena pós-crédito em Thor, e também em Capitão América. Então até agora, até presente momento, ele não tem nada muito atuante. Ele funciona muito como acontece nas HQs dos anos 90, né? Poucas missões, mas como um homem por detrás da cortina, maquinando tudo, movendo as peças. Eu acho que a participação mais relevante dele mesmo vai ser no próprio filme dos Vingadores, né? Onde a gente vai ver como é que ele vai juntar realmente essa equipe, como que vai funcionar tudo isso aí. As participações dele agora foram bem empolgantes, né? Até pelo personagem realmente encarnar o personagem dos quadrinhos. A melhor participação dele acho que foi em Homem de Ferro 2, onde ele falou mais, deu esporro no Tony Stark, botou ele no seu lugar e fez ele voltar a trabalhar. Aquela cena das iniciativas dos Vingadores que ele apresenta o plano, tem um monte de coisa nos monitores e vai se encaixando, né? Parece um easter egg de Lost. Por exemplo, tem lá dois pontos ali que nunca foi citados, é o de Wakanda e de Atlântida, né? Que é um no meio do oceano e o outro no meio da África. É, o do meio do oceano pode ser a ilha de Lost. Então, pô, Samuel Jackson é um grande ator, né, cara? Encarnando, acho que o super espião, né, da Marvel, cara, ficou assim, genial, cara. Assim, tipo, os personagens que o Samuel L. Jackson faz, interpreta, cara, acabam ficando muito marcantes, cara. Os filmes que ele aparece, ele acaba se sobressaindo, mesmo que ele não apareça muito, né? Foi o que aconteceu em Homem de Ferro, foi o que aconteceu no Capitão América, que tem poucas participações, mas quando ele tá, ele tem destaque e tal, ele consegue se destacar. A maior participação, né, e até, vamos dizer assim, onde a gente teve um pouco mais de ideia do que é a SHIELD, né, nos cinemas, né, foi no Thor e no Homem de Ferro 2, né, que teve uma maior participação, acho que, da agência, né? Mas, assim, eu acho, assim, apesar do visual ser o do Ultimate, eu acho que ele é um pouco da mistura do tanto do 616 quanto do Ultimate, né? Ele não é como o Nick Fury Ultimate, que é um sacana mesmo, né? Porque o 616 também é um sacana, mas é um sacana... Que vai, ele tá pensando... Moral, ele na verdade, pelo menos sempre retratam ele, que ele é o cara que luta pelo bem maior, não bem dos Estados Unidos, né? O outro da Ultimate, ele parece funcionar um pouco pelos interesses dele. E pelo menos, assim, essas participações do Samuel Jackson, pelo menos indicam que ele vai ter o visual do Ultimate, mas ele não vai ser um sacana, até porque acho que ficaria... Não é pra criança, cara, o cara não, né? Pode ser sacana. Então vai mostrar um Nick Fury, vai mostrar o cara que sempre chega, mostra lá, abre um dossiê lá, joga uma cartinha falando, olha, você não é o único super-herói da Terra, nós temos, né, joga as dicas, né? Ah, e eu espero que, assim, no futuro, acho que o Nick Fury, né, o Samuel Jackson, merecia um filme próprio, né? Isso tem possibilidades. É isso aí. Tem sido falado. Agora, eu acredito que deveria ser um filme da SHIELD, né? Então, é uma boa oportunidade de aproveitar a Natasha, o Clint Barton. Fazer um filme da SHIELD seria bacana com esses personagens. Ou não? Meu nome é Fury, Coronel Nick Fury. Controlo as coisas por aqui. Bom, a gente já falou tudo que tinha a falar aqui sobre o Nick Fury, contou toda a história do personagem principal, né, do universo regular 616, e deu uma pincelada, claro, nas outras realidades, em outras mídias, que a gente também passou a conhecer muita gente através dos filmes e dos desenhos. A gente vai encerrar nosso Inominata 616 por aqui, tá se aproximando aí o filme dos Vingadores, e os próximos Inominatas 616 vão ser direcionados pra isso. Fiquem de olho, tem muito mais por aí. O podcast foi uma produção Marvel 616. Acesse www.marvel616.com. E os irmãos, eu não me lembro agora, qual é o nome dos irmãos que escreviam Homem de Ferro na época? Knauf? Vocês lembram? Era Dupont e Dupont. Que Dupont e Dupont, Ed? Peraí, Iron Man. Que Dupont e Dupont? Dupont, que porra é essa? Cara, o Tintim, pô! Você não viu o Tintim, cara? Pô, você não leu o Tintim, você não assistiu o Tintim, pô? Isso o Ed vai colocar como erro de gravação, né? O erro forçado dele. Ai, ai.